Nessa o peso das palavras que me diz. Dita, escrita, o peso da palavra grita, palavra até parada agita. Qual o peso da palavra? Qual o peso da palavra? Amor pra quem se sente só, carinho pra quem abandona, respeito pra quem teve dó, luz pra quem te trouxe à tona, telhado pra quem tava na chuva, dois palitos pra quem vive de lona, autodomínio pra quem não se curva e chave pra quem tá na redoma. Qual o peso da palavra? Liberdade pra quem vive o vício, destruição pra quem construiu, ódio pra quem viu o míssil, vida pra quem resistiu. Qual o peso da palavra? Vagabundo pro trabalhador, burro pro analfabeto, esperto pra quem estudou, sabedoria pra quem sabe viver e nada pra quem desperdiçou. Qual o peso da palavra? Divisão pra quem tem muito, pouco pra quem tem nada, salário pra quem vigia a riqueza inalcançada, calma pra quem controla a plebe tão conformada, motivo pra quem é bobo vestindo a camisa errada, apreço pra quem sustenta a leveza da palavra cor, abraço pra quem despreza a presença do sonhador, sorriso que renova o rosto que reconheceu que a palavra nós é cada dia mais forte que eu. Palavra vem na hora certa, completa, palavra dita com saudade, aperta, palavra de quem sabe o alvo, acerta, palavra dita com verdade, liberta, palavra vem na hora certa, completa, palavra dita com saudade, aperta, palavra de quem sabe o alvo, acerta, palavra dita com verdade, liberta. Traga logo a capa desse Evaldo Braga. Ponte anos 70, guia, liga, propaga. Nossa geração aplaude sem fraude e afaga. O talento que diamante e ouro não paga. Na fagulha da agulha o vinil incendeia. Mostra a veia horta da música brasileira. Candeia ilumina, chamelão adubo terreiro. Enquanto a capa chega, vai Zé Cabaleiro. Palavra que eu digo corta como faca. E move o sonho, o sangue é carne, é criação. Palavra que eu falo é fera, fere, ataca. O pássaro que voa dentro da canção. Palavra é fogo, queima, é chama que inflama a alma. O fel da dor, o doce gosto do pecado. O grito que invade a rua, cidade com fúria e calma. O riso do triste, a arma do humilhado. Quem tem a rima vai a Roma, Dakar, Paris. Pra toda boca uma palavra nova, um som. Quem vive, vive eternamente por um triz. Quem canta com verdade pode até sair do tom. Palavra, lavra, ara, rara, terra de ninguém. Palavra é arma para a luta que se anuncia. Se o bem parece mal, o mal parece bem. E meu nome canto pela fome que jamais sacia. Palavra vem na hora certa, completa. Palavra dita com saudade, aperta. Palavra de quem sabe o alvo, acerta. Palavra dita com verdade, liberta. Palavra vem na hora certa, completa. Palavra dita com saudade, aperta. Palavra de quem sabe o alvo, acerta. Palavra dita com verdade, liberta. Ponte, fonte potente de energia. Palavra do chá quente ou de água fria. Brasil com P de palavra irradia. Poesia com cada letra do alfabeto na periferia. Avança, retorna, desperta, adormece, sobe e desce. É prece, brinquedo com qual poeta se diverte. O peso da palavra quando sobe na balança. Da altura exata que o pensamento alcança. Salve a poesia, magia, palavra, o belo. Salve! Salve irmãos do rap, gog e gomelo. Salve! Ritmo, poesia, canção, circo e pão, hip hop, música popular. Salve irmão, saravá, saravá. Chama acesa, trecho percorrido. Daqui pra lá, de lá pra cá, tudo tem sentido. Cantiga antiga, reciclada, colorindo a mesa. Que esse alimento preparado nos traga leveza. Palavra vem na hora certa, completa. Palavra dita com saudade, aperta. Palavra de quem sabe o alvo, acerta. Palavra dita com verdade, liberta. Palavra vem na hora certa, completa. Palavra dita com saudade, aperta. Palavra de quem sabe o alvo, acerta. Palavra dita com verdade, libertar.